Olá, ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Edisson aqui na Rádio Antena Web. Já cá estamos de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico e hoje vamos trazer músicas diversas na generalidade mais da canção popular. Aliás, é mesmo por aí que vamos começar com a Festa do Kuduro, que nos é cantada aqui pelo José Ângelo. É o seu mais recente single. Quanto à música seguinte... Bom, a música seguinte já é mais antiga, é de Eduardo Santana e chama-se Frango Vaidoso. São dois nomes que a Rádio Antena Web faz questão de acompanhar e de dar a conhecer passos das suas carreiras, tanto quanto nos é possível, como é claro. São vários os artistas que nós acompanhamos e nem sempre é fácil acompanhar todos da mesma maneira. De todas formas, vamos trazendo aqui algumas novidades quando há agendas de espetáculos dos nossos artistas. Enfim, muita coisa, mas para já vamos mesmo trazer música. Aliás, a edição de hoje será apenas musical. Vamos ficar, senhoras e senhores, com José Ângelo, que já passou aqui pela Rádio Antena Web, pelo nosso tempo de antena, no dia 8 de Abril de 2011, e depois então com Eduardo Santana. O primeiro canta-nos a Festa do Kuduro, o segundo canta-nos Frango Vaidoso. Boa noite! No. na terra do sado há um tipo bem famoso. Irradia tanto charme, chamo-lhe o frango vaidoso. Qual peixinho que na terra sempre teve grande fama. Elas gostam do franguinho que aqui também se ama. Na nossa terra já quebramos aquele que é um grande mito, a boa sardinha assada, o carrapão, o chouro frito. Na nossa terra agora gostam deste galão bem jeitoso, cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Ele também quer ser famoso nos concursos da TV. Dança, canta bem certinho e depois logo se vê. Sejam homens ou mulheres, dão-lhe sempre muito carinho. Gritam pelo frango vaidoso, que é da terra do Mourinho. Na nossa terra já quebramos aquele que é um grande mito, a boa sardinha assada, o carrapato, o chouro frito. Na nossa terra agora gostam deste galão bem jeitoso, cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Na nossa terra já quebramos aquele que é um grande mito, a boa sardinha assada, o carrapato, o chouro frito. Na nossa terra agora gostam deste galão bem jeitoso, cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Na nossa terra já quebramos aquele que é um grande mito, a boa sardinha assada, o carrapato, o chouro frito. Na nossa terra agora gostam deste galão bem jeitoso, cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Na nossa terra já quebramos aquele que é um grande mito, a boa sardinha assada, o carrapato, o chouro frito. Na nossa terra agora gostam deste galão bem jeitoso, cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso. Vamos agora acalmar um pouco este ritmo, ficando com Marco Paulo e a Chave do Teu Coração, para logo depois chegarmos com Rui Bandeira e a sua filha Bárbara Bandeira. A música chama-se Tu Fazes Parte de Mim. Bárbara Bandeira não, mas Rui Bandeira sim, já passou aqui pela Rádio Interweb no final de julho, no ano passado. Nós cá vamos trazendo mais artistas e mais nomes, e vamos fazendo questão de acompanhar mais intérpretes. E hoje vamos trazer aqui no nosso programa, no nosso destaque, portanto, no nosso destaque do nosso álbum da semana, vamos trazer precisamente um EP de um grupo que entrevistamos também recentemente. Vamos ouvir para já então estes dois temas, senhoras e senhores, Marco Paulo, A Chave do Teu Coração. Ainda me amas porque foges dos meus braços. Tudo o que eu mais quero é ter-te de novo junto a mim. Eu bem sei que sonhas viver para sempre a meu lado. Enfrenta a verdade, não sabes mentir. Mesmo que me digas que para ti já não sou nada, eu não vou chorar nem vou desistir do nosso amor. Mesmo que te vás, eu tenho a certeza que me amas, por isso te peço, volta por favor. Só eu tenho a chave do teu coração. ainda me adoras, deixa tudo e vem comigo. Pois o que eu mais quero é dar-te o melhor que tenho em mim. Estejas tu com quem estiveres, não vais nunca esquecer-me. Até nos teus sonhos tu me vais sentir. Só eu tenho a chave do teu coração. Sempre que me dizes que estás bem sem mim, em teus olhos vejo que não és feliz. Não vale a pena do meu viver. Farei tudo para te ver crescer feliz com todo o meu amor. Tu és parte de mim, será sempre assim. Não há nada nem ninguém que nos faça separar. Juntos vamos viver. Parte de mim. mesmos dois nomes. Tivemos notícias recentemente, quer de João Andrade e os Dagma, quer de Susana Félix, ou informações e temas que nos chegaram há pouco tempo. Com especial destaque para o tema de João Andrade e os Dagma. A música chama-se Noite e Dia. Nós vamos aqui ouvi-la. É uma música fantástica. Convido então a escutar. Já agora também vamos ouvir o tema Bem-vindo, de Susana Félix. Faz parte do álbum Procura-se. E foi lançado no ano passado. Foi a quando da saída desse álbum que Susana Félix passou por cá pela Rádio Interweb. Na próxima edição, não será na segunda-feira seguinte, no dia 13, mas sim será no dia 20, iremos recordar um trecho dessa entrevista com a cantora Susana Félix. Para já vamos verificar com estes dois temas e eu volto daqui a pouco para mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu edição. Deixo-lhe então com Joana Andrade e os Dagma, Noite e Dia, e Susana Félix com Bem-vindo. A noite pôs o melhor dos seus vestidos e os altos encarnados. Pintou os olhos em rasgos atrevidos e os lábios de pecado. Subiu a escada do fundo e ficou a ver o dia que enfim chegou. Foram juntos à lua e voltaram prometendo tudo mais. Não te minto se digo o que sinto, vou por onde também vais. E a madrugada à espera entre os dois, o dia apaga-se e vem depois. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lê nas entrelinhas a que sabe um beijo, leva-me na tua dança. O sol já arde no peito agora, enquanto o frio fica lá fora. Há estrelas acesas para ti, não as leves por engano. No escuro, sem medo de cair, há sempre nuvens que te apanham. Mas o dia queria ser manhã, a corda bamba, a luz vai entrar. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lê nas entrelinhas a que sabe um beijo, leva-me na tua dança. O sol já arde no peito agora, enquanto o frio fica lá fora. Se a janela abre então a noite quer sair, volta só noutro dia. Toma o vento no rosto e acredita. Solta do cabelo pó da estrela e depois escolhe um outro vestido. Tudo mais se repete como um vício. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lê nas entrelinhas a que sabe um beijo, leva-me na tua dança. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lê nas entrelinhas, sabe um beijo, leva-me na tua dança. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lê nas entrelinhas, sabe um beijo, leva-me na tua dança. O sol trancadas onde nunca mexo. Chega tempo de me socorrer. Faz uma entrada triunfal, sem finta nem meia final. Traz-me a paz que eu ando a perder. Olha para mim, bem-vindo a tudo que é meu. Que o melhor dos nossos mundos é tão pouco afinal. Estou de fileira a minha urgência. Já não há mais paciência. Sem finta nem meia final. Chega tempo de me adormecer. Conta-me a história do bandido. Que a alma não sente o perigo. Faz-me crer que o mundo é aqui. Ora, e aqui estamos novamente, ouvintes, agora para vos trazer o nosso álbum da semana. E sabem quem é que é? Eu vou-vos dizer, são os League. Ora, os League são um projeto interessante. Eles começaram entre Portugal e Inglaterra e a verdade é que têm uma sonoridade muito, muito, muito evoluída. Aqui em Portugal, se fosse só aqui em Portugal, talvez não fosse possível uma sonoridade tão, complexa. Não sei, isto estou a falar daquilo que tenho conhecimento, não é? Não sei se talvez possível uma sonoridade tão complexa e tão bem conseguida como foi. Enfim, com esta aculturação, com esta aprendizagem dos League, entre desta dupla, entre. Enfim, entre Portugal e Lisboa. Aliás, entre Portugal e Inglaterra. Ora, vamos aqui ouvir Golden Maps, que é o primeiro single que vamos aqui ouvir nesta edição de hoje. Aliás, é o single de lançamento do grupo. Para ouvir também Your World, a música que faz parte deste EP dos League. É a faixa número 2. Quanto ao tema de Shore, faz também parte deste disco. É o terceiro tema, então, deste EP. Faixas número 1, 2 e 3, para vir então pela mesma ordem, vamos ouvir este trabalho deixado então pelos Leak. E daqui a pouco volto para as despedidas com mais duas músicas. Hoje vamos terminar em grande com muita festa. Thank you. Antena Web, um caso sério na radiofonia. São os League, o tema que acabaram de ouvir chama-se The Shore. Já a anterior chama-se Your World, a primeira chama-se Golden Maps, single de lançamento do EP de estreia dos League. Ora bem, ouvintes, vamos agora ficar com mais temas, mais dois, para fechar com muita festa esta edição do nosso programa Edição. Marili traz-nos o Bailinho do Beijo, enquanto que Jorge Ferreira nos traz o Tiroliro à Minha Maneira. Duas músicas bem dispostas, com as quais eu termino esta edição do Edição. Quero enviar a todos um grande abraço, um forte abraço. Enfim, vamos vendo por aí. Dia 20 estamos de regresso para mais edição deste Edição aqui na sua Antena Web. Fique bem, boa noite e até de hoje a 15 dias. Eu ensino-te, meu bem, prepara. esperar. 5 minutos na boca é o beijo ideal. Quando me beijas o peito, começa o festival. Dá-me um beijo mais abaixo, a ti só fogo o que resta. Com o beijo mais gostoso, no melhor da nossa festa. Foste um perfeito aluno, passaste com distinção. Fizeste-me ir ao céu, a beijar és campeão. Podem dizer que não sabes dar um beijinho a ninguém. Guarda os beijinhos para mim, seremos felizes, meu bem. Foste tão perfeito aluno, passaste com distinção. Fizeste-me ir ao céu, a beijar és campeão. Podem dizer que não sabes dar um beijinho a ninguém. Guarda os beijinhos para mim, seremos felizes, meu bem. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Hey! Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Hey! Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. A dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina, tocar a concertina e a dançar o solidó. Lá em cima está um rico muito rico, lá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, lá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter um berniaco, brincadeira que cavaco, fico lá com a madeira. Está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem Cristina. Carro novo emprestado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre atarefado, carro novo emprestado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter o DNA, brincadeira que acabado, fico lá com a madeira. Um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Lá em cima um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo cabeçudo, um galhado e barrigudo que precisa de uma enxada. Deve ser um deste nosso tiro-liro. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto dele, vem-me-á. Brincadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-liro. Gosto muito desta nossa brincadeira.